Entretanto, se quiserem colocar perguntas ou assim, façam-me sinal e eu anoto o vosso nome. E podemos começar. Uhum. Obrigado. Obrigado à Associação dos Estudantes de ESMAE pelo convite e obrigado a vocês por terem vindo. E eu, se calhar, mais do que propriamente vir falar sobre, eu gostava era de saber o que é que vocês acharam, o que é que vocês pensaram, o que é que vocês sentiram quando estavam a ver, bem, imagino que as duas curtas, claro que a mim, por razões óbvias, me interessa mais a minha, não é? Mas gostava de ouvir da vossa parte o que é que vos pareceu. E se... Não sei se alguma vez já tinham ouvido falar desta ideia de pós-pornografia. Pronto, é assim, a ideia de pós-pornografia é, de certa forma, um movimento estético, digamos assim, no sentido mais alargado do termo, e a lógica da pós-pornografia é justamente tentar subverter os cânones da pornografia. Portanto, se vocês pensarem naquela pornografia mais mainstream, mais óbvia, que normalmente acaba com o orgasmo do homem, com a ejaculação, e que presta imensa atenção ali aos genitais e à questão da penetração e tem todo um guião extremamente previsível e um roteiro muito, muito normalizado sobre o que é que vai acontecer, etc. O objetivo da pornografia, regra geral, costuma ser o de excitar, o de estimular e, portanto, tudo o resto não interessa muito e o que interessa é haver ali uma espécie de hipervisibilidade do sexual, do explicitamente sexual. E a pós-pornografia tenta fazer, e isto será um exemplo, mas há outros exemplos, diria eu, bastante mais extremos. Eu uma vez vi um filme de pós-porno que a única coisa que tinha, literalmente, era gelados a derreter. E o objetivo é justamente tentar desconstruir o que é a nossa ideia de sexo, o que é a nossa ideia de prazer, e o que é a nossa ideia de como é que estas coisas se representam. E neste caso eu tentei brincar um bocadinho com isso e também brincar um bocadinho com a ideia do género do ponto de vista da tecnologia, não é? Porque, como apareceu ali, se calhar um bocadinho rápido demais para se conseguir ler, mas o filme é uma história of a cockless cock and a pussyless pussy, justamente porque a única cock, o único caralho que aparecia era, na verdade, um strap-on, e a única pussy que aparecia era pussy escrito na t-shirt. Portanto, é um bocado esta ideia do que acontece quando nós vemos uma pussy, mas não é bem a pussy que estamos à espera quando se fala de pornografia, e vemos uma cock, mas também não é muito bem a cock que estamos à espera quando estamos a ver pornografia, e depois vemos as duas coisas na mesma pessoa, sendo que havia a possibilidade, obviamente, de tirar tanto uma como o outro. E, portanto, o objetivo é um bocado menos do que excitar, o objetivo é levar a pensar e levar a refletir sobre. Eu tenho ideia que na altura em que a atriz parece estar a ter o orgasmo, eu acho que ouvi alguém a rir-se. Eu lembro-me que a primeira vez que apresentei este filme foi em Berlim e a sala era um bocadinho maior, era uma sala de cinema e estava mesmo num festival de cinema porno e pós-porno, e a sala inteira começou-se a rir. E se vocês repararem, a experiência de rir, mas começar a rir à gargalhada, não é uma experiência que nós normalmente associamos a ver pornografia. E, no entanto, aqui faz todo o sentido. E aqueles toques de clarinete no fim, juntamente com o orgasmo, para provocar este riso, é justamente de propósito, é justamente aquela intenção de tirar as pessoas do espectável e perguntar, ok, agora se acontecesse aqui uma coisa completamente diferente. Posso fazer-te uma pergunta? Força. Porquê é que se chama cock, então, ao strap-on? Que é, no fundo, é uma coisa que é tecnológica, é um objeto. Porquê é que se associa a palavra, em português, tradução, caralho, sim, a um objeto? É assim, aquilo que eu fiz, ou aquilo que eu tentei fazer, nessa perspectiva, era justamente fazer o jogo de palavras com um caralho sem caralho. Uhum. E portanto, a cockless cock, quer dizer, um caralho sem caralho, é aquilo. Aquilo é um caralho sem caralho. E, portanto, não há caralho nenhum. Apesar de falarmos... E apesar de falarmos de caralho... Tem a estamos... forma de um caralho. Sim, mais ou menos. Mas se reparares, tem uma data de coisas que não têm nada a ver com o caralho. Sim. Quer dizer, não precisas de manter a estimulação para aquilo continuar exatamente com a mesma rigidez. Quer estejas a mexer nele ou não, ele tem sempre aquela forma, tem um aspecto muito mais aerodinâmico, digamos assim. E umas linhas muito mais streamlined do que um caralho típico. Diria que não tens tantos problemas com a possibilidade de produção de fluidos, coisas assim do género. Fica muito mais limpinho tudo. Não é? E há essa questão tecnológica, justamente da diferença entre aquele caralho, entre aspas, e um caralho efetivamente associado a uma pessoa que tenha nascido com um caralho, com aquilo que normalmente se convenciona chamar um caralho. Mas a piada é justamente o que está lá por não estar. Obviamente nós olhamos para aquilo e nós lembramos-nos do caralho. E eu tenho sérias dúvidas de que haja alguém que olhe para aquele objeto e não se lembre, mesmo que indiretamente, de um caralho. Mas é uma remissão para algo vazio, para algo que depois na prática, como tu própria dizes, não está lá, porque na prática não é um caralho. Mas remetemos, mas a ideia está sempre a remeter para o caralho e depois não encontramos esse caralho, encontramos características completamente diferentes do que um caralho é e se calhar até acaba por ser quase que uma versão new and improved daquilo que um caralho eventualmente poderia fazer. Até porque tenho a certeza que aquilo é muito mais manobrável e aliável, etc. Não tens... E às vezes poderá até vibrar. Exatamente. Mas é que um caralho exatamente, não consegue fazer exatamente. Naturalmente. Ou aguentar durante horas a fio. Exatamente. Lá está. Não precisas de lhe tocar para ele manter sim. A forma, mas se lhe tocar durante horas a fio, também não... Sim, o que é engraçado, porque nos filmes de pornografia mainstream, tu não estás horas a fio, tu não vês uma cena de sexo horas a fio, quer dizer, um caralho natural não aguenta horas a fio. Mas parece que tudo está focado... No prazer do caralho. No prazer do caralho. E está tudo focado... quer dizer, a coisa acaba na ejaculação masculina, exatamente, não é? Exatamente. E neste caso, repara, se a preocupação da pornografia mais típica é com mostrar o movimento e a sinuosidade, e não sei o que mais, aquilo que eu tentei fazer foi justamente descolar estas coisas todas. E, portanto, tu ouves uma pessoa a gemer, mas tu não fazes a mínima ideia se é aquela pessoa que estava a gemer ou não. Uhum. Tu não fazes a mínima ideia se é aquela pessoa que estava a sentir as coisas que supostamente levariam alguém a gemer ou não. Tu não fazes a mínima ideia se aquilo durou 15 minutos ou se durou 2 horas ou se durou o que quer que seja, porque foram fotografias separadas e aquilo até pode ter sido tirado uma fotografia por dia durante um espaço de um mês. E tu não fazes a mínima ideia. O som não está a bater certo com uma série de coisas que estão a acontecer ao mesmo tempo. Tu ouvias os sons das obturações, os sons das obturações não batiam certo com a cadência das imagens. E, portanto, há aqui uma série de desligamentos que é aquilo que a pornografia tenta não fazer. A pornografia tenta colar tudo de forma extremamente fluida. E, portanto, tu num set de filmes porno, tu até podes ter um homem e uma mulher a fazer sexo, imagina, e eles se calhar têm que parar a cena 3 ou 4 ou 5 vezes, mas depois na montagem parece que está tudo junto e parece que está tudo fluido, está tudo a acontecer ao mesmo tempo. Aqui é exatamente diferente, tu não tens a mínima garantia que aquilo seja no mesmo espaço, tu tens montes de vozes a falar ao mesmo tempo, mas só tens uma pessoa em cena, digamos assim, e portanto tens uma série de desconexões. Na pornografia tu vês tudo de uma forma como se tudo fosse perfeito. Não há, a pornografia não tem falhas, a pornografia não tem gordura, a pornografia não tem cabos não normativos. E ali claramente abrir aquele preservativo... Não há. Sim. Eu queria fazer um comentário. Uma das coisas que eu mais gosto é a parte das vozes, da dissonância entre aquilo que a maneira como as vozes estão a dizer aquilo. Porque cada um tem a sua própria intuição. Então, em poucos segundos, passamos por vários tipos de tonalidades. E de intenções, então há pessoas que dizem aquilo de uma forma muito amorosa, há outras que dizem de uma forma completamente autoritária, e eu acho que isso cria um efeito de quase de um jogo partilhado entre várias pessoas. No fundo está ali só uma pessoa, mas parece que dentro dela se está a passar uma data de intenções diferentes, e essa é uma das coisas que eu mais gosto, é essa dinâmica que com um texto que é repetitivo, não sei se perceberam isso, mas que está sempre a repetir-se ao longo do filme, ainda assim cada pessoa tem a sua própria atuação. Se quiseres comentar um bocadinho sobre como é que foi essa parte dessas várias pessoas lerem o texto, isso é muito chique. Sim, e se em termos processuais, basicamente aquilo que aconteceu foi o seguinte: eu pedi à pessoa que aparece em cena para escrever um pequeno texto sobre o que é que tinha sido a experiência dela de fazer aquilo naquele momento. E ela escreveu. E eu peguei nesse texto e depois cheguei ao Facebook, cheguei às minhas redes sociais e fiz uma chamada aberta, literalmente: olha, eu tenho aqui um texto que precisa ser lido para montar num vídeo, quem é que quer colaborar? E as pessoas vieram ter comigo e pediram mais detalhes e mais não sei o quê, e eu enviei o texto e pedi para as pessoas gravarem, e eu, de propósito, não dei indicações absolutamente nenhuma sobre como é que elas deviam ler o texto. Portanto, eu não dei... Eu disse qual é que era o contexto, e disse onde e como é que ia aparecer, mas não disse absolutamente mais nada. E, portanto, cada pessoa interpretou isso à sua maneira, e todas as pessoas que me mandaram alguma coisa tiveram pelo menos um bocadinho da sua gravação posta ali. Todas elas gravaram o texto inteiro, e eu depois cortava, colava daqui e dali, sem me preocupar, lá está, que as vozes batessem certo ou que houvesse uma mesma intenção, porque justamente o efeito é criar dissonância, é criar esses desligamentos, essas interrupções, digamos assim, que em vez de nos prenderem de certa forma no ciclo de estimulação, masturbação, orgasmo e acabou, servem ali como uma espécie de pedras no sapato em que nós vamos andando e estamos: epá, mas agora não estava à espera disto, o que é aquilo, não sei o quê. Ou pelo menos essa foi a intenção que eu tentei introduzir no trabalho, reconhecendo, apesar de tudo, que é uma obra amadora, quer dizer, e acho que se nota completamente a diferença entre a primeira curta e a segunda curta, e eu não tenho pretensões a ser um realizador nem nada do género. Isto foi, de certa forma, e de um ponto de vista intelectual, fazer a curta foi quase que uma espécie de ato masturbatório para mim, mas no sentido intelectual, em que eu fiz aquilo porque achei engraçado, porque queria experimentar, queria ver como é que funcionava. Sim, as estéticas são completamente diferentes. Diferente. Eu queria focar aqui... sobre a questão das vozes. Eu estava a lembrar-me há pouco, também, na questão da fluidez da pornografia mainstream. Tu, na pornografia, tu estás a ver uma coisa que é feita para a pessoa que está em casa, ao computador, ou o que seja, ver, para prazer da pessoa que está a ver, e não foca necessariamente o prazer das pessoas que o estão a fazer. E aqui parece-me que é completamente o oposto. Ou pelo menos o foco está no prazer de uma pessoa que tem um corpo feminino, coisa que é muito invisibilizada na porno mainstream. E ao mesmo tempo também me lembrei que estavas a falar das vozes. Na pornografia mainstream aquilo é feito de forma a tu achares que aquilo é uma cena, é um roleplay de duas pessoas que de repente começam a ter relações sexuais, e na verdade tu tens toda uma equipa cinematográfica à volta a fazer com que aquilo pareça natural. Sim. E depois tu estás a ver e tu pensas, mas isto não parece assim muito natural. E aqui tem um, pelo menos parece-me pessoalmente que isto tem um naturalismo que não está no resto. Sim, e quer dizer, em relação àquilo que tu disseste, focar no prazer feminino, a questão é, na prática, quem vê, quem olha, não é possível concluir se é aquela pessoa que está a ter prazer ou não. Nem sequer é possível concluir se aquela pessoa está a ter prazer ou não. Porque tu vês imagens, mas a pessoa poderia estar, por exemplo, mecanicamente, simplesmente a fazer aquelas coisas e o som ter sido gravado depois. Tu não vês a pessoa a gemer, a pessoa a produzir o som. Mesmo que em cinema, obviamente, o som está a ser gravado de uma maneira e o vídeo está a ser gravado de outra. Está tudo a ser gravado ao mesmo tempo, mas as coisas têm que ser misturadas, não é? E temos os gajos dos programazinhos, e o Premiere, etc. E o Vegas, para fazer essas misturadas todas. Mas tu ali nem sequer tens isso. Porque tu não vês a boca da pessoa a abrir-se para gemer ou para não sei o quê. Não fazes a mínima ideia. Sim, tu nem sequer vês a cara da atriz. Exatamente. Perguntas. Sintam-se à vontade para comentar, para perguntar. Para falar mal. Para comparar uma curta e a outra. Sim, eu pessoalmente fico sempre curioso em saber em que é que as pessoas estavam a pensar enquanto viam. Pronto, já agora vou só fazer aqui um parênteses. Nós decidimos passar uma curta pós-pornográfica numa faculdade, que é a SMAI. E é engraçado porque há pouco passaram duas pessoas pelo café concerto e viram o papel na porta e disseram: ui, o que se passa aqui? Sim, dois rapazes que devem estar aqui, não sei. Passaram, o que é que se está aqui a passar? O que é isto? Ah, é uma curta pós-pornográfica, vai passar. Estamos a fazer um festival de cinema queer aqui na ESMA. Assim, um bocado, mas uma curta. Isto é porno, isto é. O que é isto? E nós decidimos precisamente passar uma curta pós-pornográfica contra o pudor que se instala socialmente em todo o lado. Como é que eu vou te explicar? Ok, o festival pretende dar visibilidade a identidades que não são normativas através de uma representação no cinema. Porque todas as representações que nós vemos normalmente são extremamente normativas, são cisgêneros, são heterossexuais, são monogâmicas, são feitas, mesmo na pornografia, são feitas para a ejaculação masculina, são feitas para um público que é maioritariamente masculino. E a ideia... Diz? E pessoas brancas, magras e bonitas, exatamente. Estás a chegar à conclusão que já não vê o mesmo tipo de porno. Quer dizer, esta mesa aqui está de porno completamente diferente do teu. Eu não estava a falar de mim. Mas a ideia é precisamente nós representarmos para ser visto, para ser depois mais representado, para ser cada vez mais representado, logo ser tido em conta, ser visível. E passa-se exatamente o mesmo com a própria sexualidade. A sexualidade é muito chutada para um canto, como se fosse uma coisa que não deve ser vista, e precisamente por esse pudor todo à volta da sexualidade não dever ser vista, há uma grande falta de informação das pessoas, nomeadamente a nível de DSTs, de práticas. As pessoas são ensinadas de que foder tem de ser feito de uma determinada maneira, e não tem de ser feito de uma determinada maneira. Eu fodo como me apetecer e como quiser e como me fizer sentir bem, porque o ponto é eu sentir-me bem e não fazer as coisas de uma forma fechada numa caixa igual a toda a gente. É para meu prazer, não é para prazer de outras pessoas. Sim, eu acho que um bocadinho, desculpa interromper, um bocadinho em linha daquilo que tu estás a dizer. No, pelo menos eu tenho muito essa experiência de falar com outras pessoas e normalmente as pessoas falam de pornografia no singular. E uma coisa que a pós-pornografia vem trazer é chamar a atenção para o simples, entre aspas, facto de que a pornografia não existe. O que existem são pornografias no plural. Ou seja, existem diferentes regimes estéticos, existem diferentes regimes ideológicos que presidem à construção de diferentes objetos fílmicos, textuais, seja aquilo que for. E isso é super importante porque vai bater com a questão da diversidade. Nós, quando muitas vezes criticamos a pornografia, estamos na verdade apenas a falar de um tipo muito específico de pornografia, tal pornografia com pessoas brancas, magras, bonitas, que acaba com a ejaculação masculina, ou então quando tem, sei lá, dos sexuais só entre mulheres, é muito feito do ponto de vista do prazer masculino que se pode derivar daquela palavra, uma coisa muito varística. A pornografia lésbica que é feita por homens. Exato, por homens e para homens. Ser consumida por homens, exatamente. Sim. A questão do gaze masculino, do ponto de vista teórico. E às vezes, e historicamente, muita da crítica que se construiu, até mesmo dentro do feminismo anti-pornografia, construiu-se justamente um bocado nessa pressuposição de que só existe aquela uma forma de fazer pornografia. E a pergunta que se levanta é, então, e se nós criarmos outras pornografias, não é? Se nós criarmos outras formas de olhar para a pornografia, se olharmos outras formas de olhar para a pornografia, de criar pornografia, e isto passa não só pelos objetos visuais, textuais que criamos, passa também pelas condições de trabalho dentro das quais criamos. Ou seja, pensar noutras pornografias não é só pensar em objetos fílmicos, por exemplo, diferentes, é pensar em quais é que são as condições laborais que nós damos às pessoas que trabalham neste campo. Uhum. E como é que elas são vistas, como é que elas são tratadas, se elas são respeitadas ou não. Portanto, não há só o campo, e eu acho que isto cabe dentro da pós-pornografia, não há só o campo de o que é feito, mas é também como é que é feito e para o que é feito. E se calhar, quer dizer, não sei, não quero estar a avaliar as vossas práticas de visualização, que não as conheço, mas se calhar foi das primeiras vezes ou das poucas vezes que vocês, a seguir a verem um filme porno, em vez de vos perguntarem o que é que vocês sentiram, vos perguntaram o que é que vocês pensaram. Porque é uma coisa que normalmente está desligada, não é? Nós não vemos um filme porno para pensar. E se calhar podemos ver um filme porno para pensar e podemos pensar com e a partir de filmes porno, sejam eles da pornografia mais mainstream ou não. Já também não estamos numa sala a ver pornografia. Exato. Com outras pessoas numa faculdade. Também. Só queria, já que sei que tu acabaste de ver agora a primeira conta, queria perguntar-te que paralelismo é que tu conseguirias fazer entre a tua e a outra curta e se vês algum tipo de possível interação, pois que elas foram colocadas juntas, com dado intuito. Lá está, eu não tinha visto a outra curta antes, portanto estou assim um bocadinho quente, não é? Vou tentar entalar-te. Já reparei. Estou aqui um bocadinho quente. Eu diria que elas operam em pontos opostos da questão da visibilidade. Tudo aquilo que se vê numa, as questões potencialmente psicológicas e de drama e de tensão interpessoal que estão na primeira, não estão na segunda, e a corporalidade óbvia e evidente e mutante no sentido quase verbal, mutante, no sentido de que pode mudar e que vai mudar, que está na segunda, não está na primeira, enquanto que a segunda, a minha, portanto, faz uma abordagem tecnologizada da questão, a primeira faz uma abordagem completamente ancorada no corpo, na naturalidade do que é que pode afinal surgir, não é? E contra as construções, pelo menos isto é a minha leitura assim a quente, contra as construções sociais, não é? Há a natureza de se calhar poder ter um par de mamas e um caralho ao mesmo tempo, ou qualquer configuração desse género, não é? E disso ser um facto natural que luta contra uma série de prescrições sociais sobre o que é que pode ser ou não pode ser. E uma das atrizes diz, então, mas porquê é que isso não pode ser? Porque não, não é? E o contraponto surge do não pode ser porque não, mas eu estou aqui e eu sou assim, mas o espectador não vê e se calhar não precisa de ver. E do outro lado nós vemos o oposto, em que não precisa de ser assim nem precisa de ser assado, porque as peças, as partes, não só o corpo como a tecnologia, são móveis, são mutáveis, são mutantes e, portanto, circulam de uns lados para os outros. Desculpa, vou pôr aqui uma questão. Eu não tenho muito bem presente, mas eu lembro-me de, há algum tempo atrás, ouvir qualquer coisa teu sobre cyborgs. Sim. Ajuda-me. Sim. Pronto, eu não tenho isso muito bem presente, mas queria perceber se há alguma relação entre esta curta e aquilo que falaste sobre os cyborgs. Se calhar um bocadinho ligado à ideia de de as extensões para além do humano, não é? As próteses, não é? Sim, Marshall McLuhan. Pronto, queria que falasse um bocadinho sobre isso. É assim, isto é, enquanto que essa minha abordagem sobre o cyborg é a componente teórica, isto é quase que a componente prática disso, portanto a ligação é total, ou seja, é a mesma ideia, é a mesma abordagem teórica que eu tenho, que preside às duas coisas. E aquilo que eu faço, neste caso, com esta curta, é justamente explorar na prática como é que se pode trabalhar a ideia do cyborg. E portanto, aquela pessoa que está ali e que põe e tira um caralho, e que põe preservativos, e que usa um vibrador, etc, etc, é a construção prática do cyborg. Mas ao mesmo tempo, e lá está, o Marshall McLuhan tinha um bocado essa ideia de tecnologia como extensão do humano e como aumento das capacidades, não sei o quê. Nós estávamos há bocadinho a brincar com isso, não é? Que aquele caralho que ali estava tinha uma série de coisas em que era melhor do que outros caralhos. Mas depois, e isto talvez tenha sido uma coisa que não tenha sido tão óbvia, até porque eu não quis explorar tanto isso, mas depois nós vemos que a tecnologia e estas extensões tecnológicas trazem os seus problemas próprios e específicos, não é? E então tu vês a pessoa que aparece no vídeo, entretanto que estava nas imagens, estava a pôr uma parte do strap-on dentro de si, portanto, a encaixar o caralho dentro de si, mas depois, para ir buscar o vibrador, tem que se levantar e tem que ir pegar no transformador e tem que ligar o transformador à corrente e depois tem que prender o vibrador entre as pernas e depois passar ali uma data de tempo a tentar abrir o preservativo e a tentar pôr o preservativo, não sei o quê. Portanto, não há aqui simplesmente uma espécie de superação tecnológica do humano, e a minha exploração do cyborg vai nesse sentido. Não há simplesmente uma superação tecnológica do humano. O que há é o reconhecimento de que a tecnologia traz problemas e o nosso corpo também traz problemas, e quando juntamos as duas coisas, tapamos uns buracos daqui, mas abrimos outros buracos ali. E portanto, o cyborg, o tecnológico, não é simplesmente a resposta, não é? E a minha abordagem aqui é uma abordagem um bocado heideggeriana, para quem conhece o autor, o Martin Heidegger. A tecnologia vem criar os seus próprios problemas, vem criar as suas próprias dinâmicas, ao mesmo tempo que nos possibilita fazer coisas diferentes. E se calhar temos que pensar no cyborg como aquela criatura que faz coisas diferentes e não simplesmente que faz coisas melhores, porque senão estamos naquela lógica do é sempre melhor, é sempre mais, é sempre isto, é sempre aquilo. E depois, quer dizer, somos remetidos àquela ideia, ok, temos uma bomba atómica, até que ponto é que destruir melhor é de facto melhor? É mais eficiente, mas será que esse eficiente pode ser qualificado como melhor ou não? Até se naquele caso, por exemplo, faltasse eletricidade e o vibrador se desligasse, o que é que acontecia, não é? Ou se a pessoa, de repente, tivesse uma reação alérgica qualquer ao lubrificante que estava a utilizar? Portanto, há aqui uma série de coisas que podem não funcionar, que podem desligar-se, que podem desconectar-se, por um lado. E, por outro lado, se calhar é tentar pensar que o cyborg não é simplesmente corpo mais tecnologia, como normalmente se faz, que é 1 mais 1 igual a 2 e o cyborg é esse 2, é pensar que se calhar que o cyborg é aquilo que existe na ligação entre as duas coisas, no espaço vazio. Se temos aqui o corpo biológico, imaginem, e temos aqui a tecnologia, o cyborg não é a fusão das duas coisas, o cyborg é aquilo que existe no espaço entre as duas coisas, na ligação, no interface entre as duas coisas. Porque, se vocês repararem, isto tinha tudo que ver, de certa forma, com interfaces, com a pessoa ter que fazer o interface com o vibrador e ter que ligar e ter que pôr na ficha e ter que carregar no botão, ter que fazer o interface com o strap-on e, portanto, tinha que pôr o lubrificante, tinha que se estimular primeiro e precisou de outro deal mais pequeno antes para conseguir fazer isso, não sei o quê. E a problematização está... Ou então, a parte do preservativo, lá está, ela teve que interagir com o pacote e aquilo não estava a correr muito bem. Tudo isto é uma questão de interface, tudo isto é uma questão de interligação, e o nosso próprio corpo já é, de certa forma, trabalhado tecnologicamente. A Isabela, há bocado, quando me estava a perguntar, então, mas porquê é que a gente chama aquilo caralho, se o caralho não está lá, não sei o quê? Eu acho que é uma excelente pergunta. Há uma autora... muito, muito interessante para pensar estas coisas, que é a Beatriz Preciado, E ela, de certa forma, aquilo que ela diz é que o dildo, não é um caralho artificial. O caralho é que é um dildo natural. E isto é uma coisa que, à primeira vista, uma pessoa olha, pensa e diz, hã? Aqui? Que sentido é que isso faz? Mas ela explica-se de forma bastante simples. Se eu posso pegar num objeto qualquer e transformar esse objeto num dildo, e eventualmente eu poderia pegar nesta garrafa e com algum cuidado, não sei o quê, transformar isto num dildo, e se um dildo é um qualquer objeto em que eu posso transformar numa fonte de prazer, de penetração, etc., então um caralho biológico, digamos assim, é simplesmente mais um objeto que eu posso pegar e transformar num objeto de prazer. Mas uma pessoa que não tem um caralho biológico em si, se calhar mais depressa, tem os seus próprios dedos, as suas próprias mãos, como fonte originária de prazer, e não um caralho biológico. Portanto, porque é que há de ser o caralho biológico o referencial primeiro, que depois resultaria num dildo? E porque é que não devemos de olhar para o caralho biológico como, por exemplo, uma imitação não necessariamente perfeita daquilo que os dildos já fazem? Ou outra coisa qualquer. Uma questão do ponto de vista, não é? Exatamente, ou seja, em vez de haver um ponto de partida, porque esse é o problema, eu confesso, eu não sou muito McLuhaniano nesse sentido. E o McLuhan é muito da lógica do temos aqui o humano, temos aqui as potencialidades humanas, e depois, a partir do humano, faz-se tecnologia, a tecnologia melhora o humano constantemente. E aquilo que a Beatriz Preciado põe em causa é justamente porque é que há de ser o humano o referencial primeiro e básico de tudo. Será que o nosso corpo já não é, de certa forma, tecnologicamente construído? E podemos pensar neste tecnologicamente construído de uma forma muito óbvia, porque, por exemplo, todos nós aqui já tomámos vacinas, se calhar há várias pessoas aqui que tomam a pílula, etc, etc. Nós já estamos penetrados pela tecnologia ao nível até da química do nosso corpo, não é? Mas podemos olhar para isto de outra forma, que é, porque é que nós não devemos de olhar para o nosso corpo justamente como uma iteração possível de objetos técnicos, neste caso o caralho biológico como um exemplo de dildo, em vez de o dildo como uma substituição do caralho biológico? Não sei se consegui responder adequadamente. Sim, não, eu estava a ver a curta e estava constantemente a lembrar-me dessa... Sim, a minha... Há uma linha de continuidade. Sobre os cyborgs. E embora não estivesse muito bem presente, senti que havia ali qualquer coisa. Eu penso numa coisa quando estou a fazer a outra e vice-versa. Há uma linha de continuidade total. E afinal eu não estava enganado. Não. Se calhar o caralho é posto como representação prima. Exatamente. Porque é o símbolo universal de reprodução e da virilidade e de poder e de... Claro, mas mesmo isso já é uma construção técnica, sim. Não é? E nós tanto temos o caralho como símbolo universal de poder, como temos aquelas estatuetas da Idade da Pedra que representam a mulher grávida ou a mulher fértil, etc. Não é? E porque é que, e claro, depois podíamos ir historicamente responder a isto, mas porque é que uma coisa tomou o lugar de significante universal do poder e da potência e não a outra? Porque é que não é a figura da mulher fértil a tomar esse lugar e é a figura do caralho duro, ereto, ejaculatório, não sei o quê? E não tem que ser, não tem que ser necessariamente, e nós podemos fazer esse trabalho de desconstrução ou de desligamento justamente olhando para o caralho como uma possibilidade entre outras e não necessariamente melhor que as outras e de forma alguma a fonte de outras formas de estimulação, de prazer, de penetração, seja lá que tipo for, não é? Porque é que se convenciona que um caralho é um órgão sexual e um ânus não é um órgão sexual? Não faz sentido, porque à partida nós conseguimos tirar prazer do ânus tal como conseguimos tirar prazer do caralho. Sim, na antiguidade clássica, isto está no banquete, por exemplo, de Platão, o caralho, aliás, a relação entre homens, que não é necessariamente reprodutiva, aliás, é reprodutiva no sentido de conhecimento e de informação e de superioridade, mas a relação caralho com caralho é vista como uma coisa suprema de fertilidade, de fruição intelectual. Uhum. E se fosse, se, no caso das relações entre mulheres, por exemplo, as mulheres não eram consideradas seres pensantes e intelectualmente desenvolvíveis. Então era uma coisa que existia apenas carnalmente e não tinha qualquer valor intelectual e espiritual. E, por exemplo, o sexo entre homens e mulheres era visto como uma questão unicamente reprodutiva. Era funcionalista? Sim. Havia um grande elemento de funcionalismo à volta disso, não é? Em que o homem precisava de mostrar que conseguia dominar o seu oikos, a sua casa, para depois demonstrar que tinha qualidade e que tinha valor como cidadão da, e como ser falante e pensante na ágora, não é? Na cidade, na polis. Mas lá está, mas isso mostra justamente que todos estes discursos têm um contexto e precisam de uma retórica que os alimente. E se nós admitirmos isso, se nós admitirmos que estes discursos não surgem do nada e que têm uma retórica que os alimente, então a ideia de que o caralho depois é reproduzido nos deuses também é uma ideia que precisa de uma retórica e que, se é assim num determinado momento histórico, se calhar pode ser assado noutro momento histórico qualquer. Podemos inverter os valores, porque não há nada que nos obrigue naturalmente, necessariamente, a que seja assim. É uma construção também. É uma construção também técnica. Tudo o que é construído pode ser desconstruído. Sim, e pode ser destruído, e pode ser invertido. Sim, mas neste caso que a Isabel estava a falar é mais construção social, não é? Claro, mas não há tecnologia, não há tecné, no sentido grego, sem socialidade, porque a tecnologia implica necessariamente uma intencionalidade. Nós não fazemos, nós não usamos tecnologia por acaso. Aliás, o cyborg, a figura do cyborg, a palavra cibernética vem do grego e vem de uma palavra grega que significa o homem que está ao leme do navio, ou seja, o navegador, o controlador. Portanto, cyborg é justamente a figura do controlo sobre o orgânico. E se calhar aquilo que nós podemos fazer é justamente olhar para a tecnologia, para a figura do cyborg, como uma forma de descontrolo. Não é? Porque quando nós, por exemplo, nós usamos, temos um problema que queremos controlar, falta de higiene, ok? Então arranjamos sabonete antibacteriano. Estamos com a situação controlada. O que é que acontece? Começam a surgir bactérias que são resistentes à ação antibacteriana e que são mais fortes e que são mais poderosas. O que é que isto é? Isto é descontrole, porque agora acabamos de criar outro problema mais grave, mais forte, e temos que lidar com ele. Como é que vamos lidar com ele? Vamos despejar mais tecnologia para cima. O que é que vai acontecer a médio prazo? Vamos criar mais resistências. Então o cyborg é a tentativa de controlar que acaba sempre a resultar em descontrole. Porque nós nunca conseguimos controlar verdadeiramente a ação última, não é? E isso está na curta, de certa forma, porque a atriz, a pessoa que estava no filme, estava a tentar, por exemplo, controlar o preservativo para o pôr no vibrador e não sei o quê, não estava a conseguir. Porquê? Porque ela tinha as mãos cheias de lubrificante de que tinha precisado para controlar a questão da penetração anteriormente. Então ela tinha um problema, que era pôr o strap-on dentro de si. Aplicou o lubrificante, aplicou o lubrificante, resolveu o problema. Criou outro problema a seguir, que foi as mãos estavam demasiado escorregadias, não conseguia abrir o pacote. Sim, só acho que isto dito assim, na maneira que estás a dizer, soa ligeiramente a um julgamento de valor sobre os cyborgs, ou se, percebes? Sim, não é um julgamento... Estás a dizer que isso é uma coisa má, não é isso que estás a querer dizer? Não. Soa ligeiramente. Não é uma coisa má, é uma coisa... É uma constatação. É uma constatação, quer dizer, é inescapável. É inescapável. Nós agora fazemos o quê? Deitamos a tecnologia toda fora e vamos para o meio do mato. Não conseguimos. Porquê? Porque os nossos próprios corpos já têm tecnologia. Não é? Eu só sou a pessoa que sou porque fui vacinado, porque tenho resistências e... Tenho óculos. Porque tenho óculos, etc. Quer dizer, esta ideia de que nós conseguimos libertar-nos da tecnologia é mentira, não conseguimos. Mas temos que admitir, ou temos que lidar com o facto de que a tecnologia é construída à base da ideia de controlar, de nós conseguirmos controlar melhor a natureza, conseguirmos controlar melhor o nosso próprio corpo. Temos que admitir que todo o controlo cria descontrolo. Não há maneira de escapar a isto, porque se nós conseguíssemos escapar a isto, éramos Deus. Só a figura de Deus é que conseguiria prever todas as consequências possíveis e imaginárias de uma determinada coisa e, à partida, eliminar esses problemas que surgissem. Porque era preciso ter o cálculo de todas as variáveis, não é? Exatamente. Era preciso ser omnisciente. A cena do preservativo é interessante porque, por exemplo, Safer Sex, eu só vejo, só conheço, se calhar, um problema meu, em pós-pornografia. E a pornografia feminista, eu praticamente não vejo representações de safer sex, é mais pornografia que eu, pelo menos ainda na mainstream, em que nunca vejo, ou pelo menos quase nunca vejo representativos sequer. Eu não sei que pornografia que a Ana vê, ela estava a dizer, mas se calhar ela se desafio para a Ana dizer, se quiser, qual é a pornografia que vê. Porque fiquei curiosa por perceber que não tinha nada a ver com a mainstream, mas as representações de safer sex são extremamente raros, e menos ainda quando aplicadas a adultos. Eu acho que no contexto feminista essa representação está lá e aqui ainda por cima há uma falha dentro desse processo. Há as falhas que nos acontecem em situações de sexo do nosso dia a dia e que é transferido para aqui e em vez de ser erradicado, ou seja, se isto acontecesse num filme de pornografia mainstream, o pessoal parava de filmar e mandava a atriz ir treinar aquela porcaria que ela conseguia comer um preservativo como deve ser, e a mulher de lado tentava fazer aquilo e quando tivesse perfeito, tudo iria funcionar de forma super sexy. Aqui, em vez de se fazer isso, aproveita-se esse momento para criar a tal sensação de desconexão com o conteúdo e assim, de não procurar esse objeto final do prazer, mas de simplesmente deixar acontecer. E quantos de nós, se calhar, já estivemos em situações em que tentámos meter um preservativo e aquilo não estava a funcionar. E a nossa reação não foi, se calhar, continuar com um sucesso super sexy e sim dizer, olha que merda, isto não está funcionando tão mal. Se calhar não sei fazer as coisas bem. Sim, exato. Ou acabámos a ter um freak out qualquer à frente da outra pessoa. Mas acho isso muito interessante e também não é uma coisa que vejo assim tão frequentemente na pós-pornografia, mas vejo sim representações disso. Sim, é... Ah, desculpa. Não, é só para responder. Vou só responder. Relativamente à utilização de preservativos e essa preocupação, nos tipos de pornografia que nós vemos, porque não sou só eu, nós chegamos à conclusão... Ah, só te nomeei porque não falaste. Pronto. Não nomear as outras pessoas, não. É, mas eu também não tenho a gente para mulher, não quero saber. Sim. Pronto, relativamente ao sexo seguro, tens razão. É muito raro e quando se vê, ou quando eu vejo, normalmente o preservativo já está posto, a penetração já está a acontecer, não se acompanha o momento de, ok, o pênis está ereto suficientemente, vamos colocar o preservativo e vamos fazer a cena. Raramente se apanha uma cena dessas. O que eu estava a dizer, que não era o mesmo tipo de pornografia, era porque a Isabel estava a comentar que era uma pornografia que não focava o corpo da mulher, que invisibilizava o corpo da mulher, que focava o corpo do homem, o caralho, o prazer masculino e as coisas que disseste, brancos, magros e não sei o que. Queria só dizer, eu disse que invisibiliza, mas não é invisibilizar o corpo da mulher, porque o corpo da mulher está presente. Não, mas foi isso que tu disseste, entretanto o Daniel corrigiu-te. Ou comentou corretamente o que tu tinhas escapado. Pronto, e nesse sentido, nós estávamos aqui a comentar e a dizer que não era esse tipo de pornografia que nós vemos. Não quer dizer que ela não exista, não quer dizer que provavelmente não seja mais popular. Mas entre. Mas acho que mesmo na mainstream. Não, mas é que ela disse que não era isso que ela queria dizer. Sim, o corpo surge como objeto, o corpo da mulher surge como objeto e o corpo do homem surge como agente da ação. Sim, agente de poder. Exatamente. Também. Exato. Eu acho que panela de sim, sim. Nesse sentido, sim. É vontade da mulher. Ou então a vontade da mulher é totalmente artificializada e feita a depender do prazer masculino. Então a mulher da pornografia, mais ou menos, está sempre pronta e está sempre cheia de vontade de fazer tudo e mais alguma coisa. E lubrificar. Provavelmente o que tu quiseste dizer quando disseste corpo da mulher, a visibilização do corpo da mulher, o que querias dizer era do prazer da mulher. Sim. Eu acho que era exatamente isso que querias dizer. E o que nós, pronto, o que nós sabemos, as coisas que umas e outras vemos, partilhamos, começamos a rir porque chegamos à conclusão de que o que nós vemos não invisibiliza nem o corpo, nem o prazer feminino, e não é só uma questão de corpos brancos, bonitos, não é a beleza, brancos, magros, bonitos, siliconados ou não, mas esteticamente appealing e corretos dentro da norma. Por isso é que nós rimos e é esse, é o tipo. A questão é, nós procuramos, eu pelo menos, tu não. Eu procuro. Tu és de não, mas é uma coisa. Está bem, é que é uma coisa de não, eu procuro pornografias, vídeos e coisas do género, não só em sítios onde eu sei que eu vou encontrar alguma coisa que eu goste, mas em sítios improváveis. E tem alturas em que efetivamente eu encontro vídeos em que estão duas mulheres a terem uma relação sexual que é horrível, que eu só quero pegar o computador e mandar da janela. Mas já aconteceu de encontrar cenas lindíssimas que não eram. Depois eu descobri que era uma realizadora, por acaso brasileira, que fazia filmes lésbicos e eram fantásticos. E já aconteceu também, que é uma coisa que raramente acontece, encontrar vídeos em que tu vês efetivamente a cara das pessoas e os olhares que as pessoas estão a trocar enquanto estão a ter relações sexuais, o que é muito raro, porque normalmente o que estás a ver é tipo o pênis a entrar na vagina, o pênis a entrar na vagina, o pênis a entrar na vagina, tipo, ad nauseam, e é só isso. Mas o que me interessa mais e o que eu procuro, mesmo fora de sítios que eu sei que vou encontrar alguma coisa que gosto a priori, é tentar encontrar tipo a joia rara perdida no meio do. Tens uma técnica de pesquisa avançada pelo final. Provavelmente não. Mas depois costumo conseguir. Em relação à questão do. Não sei se já. Já acabei. Em relação à questão do safer sex, eu acho que é preciso contextualizar historicamente, porque, por exemplo, a pornografia gay mais mainstream durante a altura do surto mais forte da HIV nos Estados Unidos e não sei o quê, via-se imenso sexo com proteção, com preservativo, e depois é que se começou a deixar de ver. Portanto, também há aqui uma relação muito grande entre, por exemplo, o impacto que o HIV, que o surto da HIV teve na indústria pornográfica e também o impacto que as nossas respostas, lá está, científicas e tecnológicas para o HIV tiveram depois no quebrar e no diminuir um bocado dessa tensão e desse medo da morte por SIDA, pelas complicações derivadas do HIV. E, portanto, há aqui uma série de questões históricas e contextuais, o que não quer dizer que tu não tenhas razão. Atenção, obviamente, que há muito pouco safer sex mostrado, seja lá onde for. Mas isto para dizer que não é simplesmente um nunca houve e agora, de repente, foi a pós-pornografia que inventou. Há nichos, há diferenças e lá está. É preciso, quando se está a falar de pornografia, é preciso pensar na pornografia ou nas pornografias como uma área de trabalho, uma área laboral. E, portanto, é preciso pensar em que ética é que nós estamos a alimentar quando consumimos este ou aquele tipo de pornografia e quando apoiamos este ou aquele tipo de realizadores, etc. Porque eu consigo, é super fácil para mim e para qualquer pessoa, chegar a um site desses típicos de pornografia de imitação do YouTube e não sei o quê, e encontrar pornografia com pessoas não brancas, encontrar pornografia com pessoas não magras, Porquê? Porque essas pessoas estão completamente fetichizadas e encaixadas em categoriazinha. E então eu vou ver a pornografia das over 40, ou a pornografia das gordinhas, ou a pornografia das latinas, ou a pornografia da chinesa, não sei o quê. Isso não é minimamente empoderante, não é? Porque isso é pegar numa categoria, reduzir as pessoas a essa categoria, encaixá-las na subsecção do site, não é? E depois tratar as pessoas, reduzir as pessoas a esse... É uma subsecção. É uma subsecção e fetichizar completamente as características das pessoas. Portanto, exatamente. A tranny porn, etc. Portanto, não é só, nem nunca, uma questão de visibilidade e de representação só pela representação, embora essa tenha sempre, obviamente, algum impacto, é também a maneira como comercialmente e eticamente depois se mobiliza ou não essa visibilização. Não é só aparecer ou não aparecer, é sempre como é que aparece, não é? Porque lá está, era o que a Ana estava a dizer, o corpo da mulher não é invisibilizado. E depois acho que a Ana disse que era o prazer da mulher que é invisibilizado. Eu também não concordo com isso, não, porque vê-se imenso, diz. O prazer da mulher de vez em quando é invisibilizado, mas a maior parte das vezes que se vê o prazer da mulher é o prazer da mulher relativamente ao prazer exatamente, do homem. Exatamente. Como se fosse muito simples tratar da mulher. O gajo pega na mulher, mete-lhe em cima da mesa, faz sexo oral, ok, ela vem e vamos lá. Agora é a minha exatamente. Vez de estar aqui meia hora, novamente, pênis vagina durante exatamente. Tanto tempo para me vir e ou então, acabar em bem. Ou então, por exemplo, os vídeos que se focam completamente na questão da ejaculação feminina, não é? Em que aí há uma hipervisibilização e tens os grandes planos à zona da vulva e tens a mulher ejacular ali não sei quantas vezes, etc, etc. O prazer da mulher nesses casos, não, e nesses estavas a dizer, não é invisibilizado, mas é secundarizado. É o prazer do objeto. Uhum. É o objeto que é alvo de prazer e não sujeito de prazer. É quase um prazer de foreplay e não um prazer em si mesmo. É o prazer para o gaze masculino. Ou seja, o objetivo é provar que a masculinidade do homem consegue provocar prazer. E o prazer resultante não tem que ver. É o prémio do gajo. Exatamente, é o prémio do gajo. E o prazer resultante é a demonstração do quão viril e masculino ele é e não do agenciamento sexual da mulher que possa estar envolvido. Mas lá está, na pornografia mainstream. Agora o que é que acontece? Há uma série de realizadores e realizadoras da pornografia dita para mulheres, por exemplo, que apostam na questão do realismo, não é? Queremos pessoas reais a fazer sexo real, sem efeitos, sem fora de cenas, não é? Essa coisa do preservativo que já aparece posto porque o preservativo é posto fora de cena e depois o ator entra em cena com o já posto. Também há um problema teórico em apostar nesta ideia do realismo. Porquê? Porque um filme é sempre uma construção. Um filme é sempre uma mentira. Mesmo que eu esteja, tipo voyeur, a pôr a câmera secreta e ninguém sabe que está a ser filmado ou não sei o quê, é sempre uma construção. Porque se a câmera está aqui, não está aqui. Se está aqui, não está ali. Portanto, há sempre uma construção técnica quando se faz um objeto fílmico. E a realidade nunca é a realidade. Nós nunca temos acesso a esta coisa da realidade. Isto tudo para dizer o quê? Isto tudo para dizer que o realista ou o real também é um valor que pode estar sujeito a contestação. Eu, por exemplo, não tentei ser minimamente realista. Quanto mais não seja porque as pessoas não se mexem assim. Não é? Como aparece ali com a montagem das fotografias. Pronto, as pessoas não se mexem assim. Aquilo não é minimamente realista, ninguém faz ideia se as pessoas que estão a ler o texto também estão no cenário ou não, ninguém faz ideia se a mulher que está a gemer ao mesmo tempo que está a fazer aquelas coisas ou não. O realismo não é necessário para produzir reflexão sobre este tema. E às vezes o realismo pode nos deixar cair numa retórica um bocado simplista, em de que se é realista então está tudo bem automaticamente. Não necessariamente. Para concluir, alguém quer acrescentar mais alguma coisa? Comentários? Perguntas? Não. Quero agradecer outra vez pelos vossos comentários, pelo vosso feedback. Eu só quero dizer que foi a conferência que eu mais ouvi a palavra caralho na minha vida. Caralho. Caralho. Caralho. Obrigada. Então, por concluir a sessão, obrigada por terem estado presentes. Lembro que amanhã o programa